Eu sou a Alessandra Gama, moro em Campinas e falar um pouco da minha trajetória, que foi permeada por vivências e por experiências nas expressões, nas manifestações de cultura popular, sobretudo da matriz africana. Então, a minha inserção, a minha iniciação, na verdade, na capoeira, na prática da capoeira, em 99, me apresentou um universo amplo, amplo não só de prática corporal, mas de filosofias, de cosmovisão, e inclusive uma referência que me influenciou profundamente, que foi pensar processos educativos a partir dessas vivências. E então me estimulou a fazer minha graduação, né, de educação física, porque o elemento da expressão corporal era bastante presente na minha vida, assim, no meu desejo de me tornar uma mediadora, uma educadora. E depois isso foi se aprofundando. E eu me vi bastante provocada por pensar relações, por pensar contextos políticos, contextos culturais, artísticos e diversas linguagens que hoje eu incorporo nesse processo, né, que eu acabei assumindo como uma mediadora. Esse é um campo meu de atuação. Docente, professora, facilitadora de processos. Outro campo que também me foi estimulado a partir desse período foi estar, né, presenciar e fazer parte de um grupo cultural que foi sendo também impactado pelas políticas públicas. A gente pactuou que a gente gostaria de ter, de criar mecanismos, de criar possibilidades e acessos para gerar, né, os nossos fazeres lá. Eu falo nossos porque nesse período eu era muito, eu era bastante uma agente orgânica nesse grupo cultural, nesse grupo social, que é em Campinas, na Vila Padre Manuel da Nóbrega, e que se tornou, que foi se formalizando, se tornou uma entidade, depois teve o seu reconhecimento no programa Cultura Viva, se tornou um ponto de cultura. Depois um ponto de memória, tudo isso muito impactado pela prática da capoeira, por outras expressões e manifestações da matriz africana e também pelo contexto religioso, né, do terreiro, de um terreiro específico que é muito próximo lá. E que, assim, esse universo no Cultura Viva, no programa Cultura Viva, também ampliou, dimensionou, redimensionou o nosso entendimento enquanto um grupo cultural e um grupo social. E a gente foi passando por várias fases, se percebendo como coletivo, se percebendo como comunidade, mobilizando outros agentes locais, mobilizando também políticas públicas ligadas à memória e ao patrimônio cultural. Tanto que em 2012 a gente organizou o primeiro seminário de patrimônio imaterial, convidando o IFAM, convidando o IBRAM, que são institutos ligados, né, aos museus e patrimônios, às secretarias municipais, os órgãos de patrimônio do Estado e do município, muito na intenção de provocar momentos de debate, reflexão e proposição em que nós, né, população, comunidade, tivéssemos acesso às políticas públicas que estavam sendo formuladas, e que nós pudéssemos incidir nesse cenário. Então, a partir dessa minha atuação, que num dado momento passou de ser mais esse agente da ponta, né, como oficineira em si, para também se tornar uma pessoa da gestão dos projetos de cultura, a partir da institucionalização, né, dessa entidade. Então, eu fui sendo essa facilitadora do acesso da entidade às políticas públicas e muito atenta a várias vários mecanismos de política pública dos órgãos locais, municipais, estaduais, federais, internacionais. Então, tivemos alguns processos que foram viabilizados por recurso público de editais, outros foram viabilizados por mecanismo das leis de incentivos, que foram, inclusive, os primeiros acessos. E nisso foi agregando, tornando um corpo, né, mais ativo e mais denso também, um ponto de cultura que foi se tornando, junto de outros que existem, um pouco referencial no âmbito da relação da comunidade com políticas públicas culturais. Sim, e qual é o nome do ponto de cultura? É Ponto de Cultura Ibaô, que tem essa trajetória por meio da capoeira, né? Teve um mestre que neste território, no local mesmo, na sede onde hoje já há alguns anos funciona o Ponto de Cultura, o mestre Ted, ele ministrava as aulas e as rodas de capoeira, e essa memória que vem desde a época de 80 foi sendo continuada a partir de discípulos dele, né? Então, Davi Rosa, que é hoje também coordenador ligado ao Ponto de Cultura, ele foi discípulo de Mestre Ted, e a capoeira, ela é um universo, assim, ela é um universo paralelo e integrado, né? Que está dentro desse contexto que a gente atua. Ela mesma, por si só, já é multifacetada. Ela tem uma série de elementos que a compõem, históricos, artísticos, da expressão, da própria ancestralidade. Ela é um campo de multiplicidades, é um campo de complexidade de relações, que entender a dinâmica da capoeira também nos fez, colaborou muito com o processo de me posicionar neste processo e nesta relação de complexidade que são os mecanismos, as relações no âmbito da cultura e dos grupos sociais, das coletividades. Então, a própria dinâmica da capoeira, ela foi meio que transferida e ela dimensionou esse entendimento e esse olhar que eu tenho bem amplo hoje sobre processos educativos. Sim, diga. Tá, só para finalizar, para a gente passar para o outro, neste processo, eu fui me aproximando de outros coletivos, né? Eu e nós, no Ponto de Cultura, nos aproximando de outros grupos, de outros coletivos, propostas, linguagens, em que a cultura digital, em especial, ela foi se tornando um desafio, porque nós tínhamos, né? Havíamos só como usuários distantes, assim. Não pensávamos a possibilidade de incidir no processo no âmbito da cultura digital, e a partir do programa Cultura Viva, até antes, na verdade, eu antes do Cultura Viva já era ligada a listas de grupos, né, e-mails como o Meta Reciclagem, por exemplo, que já me instigava muito repensar a relação com a cultura digital, né, que eu entendo por cultura também, e todo esse complexo que compõe as linguagens digitais. Então, esse também foi um universo de inserção que acaba hoje, que eu faço aqui, o motivo de a gente estar em processo. Nossa. E quando você fala de relação com a cultura digital, também é uma relação com a cultura livre, né? Ou com software livre. Sim, justamente quando eu falo que a cultura digital nos possibilitou pensar desafios, nos possibilitou repensar a relação da gente enquanto usuários, né, de sistemas, de programas, de métodos, enfim, a própria internet e produção de conteúdo e o que se faz e como se faz, a forma e o conteúdo, o software livre, né, a produção de conhecimento em ambiente livre, foi sendo e está sendo, continua sendo, né, um meio por qual a gente pensa que se aproxima muito da cosmovisão e das filosofias de matriz africana. O compartilhar, né, o ato de produzir de forma compartilhada e de pensar juntos, ferramentas que viabilizem não só as nossas necessidades enquanto grupo social, mas que também dialoga com necessidades de outros grupos, de outros coletivos e comunidades, a forma, né, com que esses processos podem ser viabilizados, para a gente é totalmente incorporado e associado à percepção que a gente tem de software livre, de produção de conteúdos livres, em ambientes livres, em ferramentas livres. Então, essa nossa produção, ela é mais recente, ela se deu ainda depois do ponto de cultura, que o nosso em especial, né, o nosso convênio, ele foi no ano de 2009, então é bem recente, e durante alguns meses a gente meio que deixou os equipamentos, foi uma experiência assim, que eu acho que vale a pena contar. A gente tinha uma prática e um desenrolar, assim, né, uma dinâmica muito processual no campo da prática da expressão do corpo, da cultura e de mobilizar agentes locais, mas essa proatividade das máquinas, ela demorou para acontecer. A gente queria muito utilizar o software livre, não só porque ele é livre de custos, porque ele não é pago, mas a gente queria entender, sobretudo, uma filosofia que está por trás disso. E como a gente poderia se apropriar dessa filosofia através dos nossos próprios saberes. Então, para a gente lá, é recente. As máquinas realmente ficaram paradas durante um tempão, porque a gente nós não éramos usuários dos softwares livres, sobretudo do Linux, né, que é, enfim, a plataforma por qual a gente utiliza, é a interface, né, enfim, o código, a dimensão, a estrutura que a gente utiliza. E ficaram as máquinas preparadas, a gente buscando parceiros, porque nós não tínhamos esse conhecimento, e a gente foi, assim, aos poucos, avançando, aos poucos, ousando descobrir por meios próprios, até que, de uma forma mais sistematizada, a gente estabeleceu uma parceria com o Pontão de Cultura Nós Digitais, de São Carlos, que tinha um programa de chamadas, de chamamentos de projetos editais para receber acompanhamento e assessoria por pelo menos 12 meses, por pelo menos de 6 a 12 meses, se não me engano, estou me lembrando muito. E por um lado, infelizmente, esse projeto só foi viabilizado quando nós não tínhamos mais o convênio, então, ou seja, recursos mais relevantes, recursos financeiros nós já não tínhamos mais para poder investir em algum produto, em algum projeto mais diretamente. E aí a gente utilizou o recurso que a gente sempre teve, que foi o ano, né? Então, Pontão viabilizou a participação de uma oficineira, que foi Cília Moan, durante um ano, lá no ponto, fazendo, né, visitas. A gente mantinha uma agenda constante, mensal, e durante essas oficinas foram desenvolvidos vários processos, desde mais direcionados, né, à produção de conteúdos visuais, de identidade visual, então cartazes, produtos, softwares ligados ao desenvolvimento de vetorial, comunicação e identificação visual. Isso foi bem trabalhado. E minimamente a gente passou também pela edição, pela produção audiovisual. Então, captação e edição e difusão, né, renderização, os processos mesmo do audiovisual. Isso foi muito recente, foi de 2012 para cá. Antes disso, a gente fazia as coisas de forma bem gambiarra mesmo, e a gente ficava sempre procurando uma estética bacana para que esses produtos circulassem. Então, a gente, como não se sentia à vontade com uma estética que a gente tinha, a gente queria atingir uma outra, e eu falo a gente porque eu mesma, né, estive muito envolvida nesses processos. O ponto, ele sempre, um ponto de cultura, o nosso, mais especificamente, ele sempre tem altos e baixos de participação de público. A gente está sempre no desafio de perceber o que é que vai ser mais bacana para que o público esteja presente e esteja dentro. Então, tem pessoas que sempre participam porque também se doam é uma escolha política estar lá, independente de qualquer facilidade ou viabilidade. E uma dessas pessoas fui eu, assim, que sempre tive, mas tiveram outras também, né? Nayara foi bolsista do projeto, o próprio Davi. Se eu for citar nomes aqui, vai ficar muito longo. Uhum. Teve uma galera, mas que ainda tem uma certa timidez em produzir e soltar, e se expressar por meio da cultura digital. Esse continua sendo um desafio nosso lá. Uhum. Certo. E quer contar um pouquinho sobre a proposta que você enviou para o LabSales? Sim. Bom, essa proposta, ela vem sendo resultado de experiência e de pesquisa, né, de imersão no campo conceitual do patrimônio cultural, desse entendimento, desse termo, não só do termo, mas de tudo que ele implica, de todas as dimensões que ele acaba impactando na sociedade. Patrimônio cultural foi adotado, né, por um órgão, pelos órgãos, né, que lidam, na verdade, com essa prática, com essa terminologia, e entender não só o conceito, mas dimensionar esse conceito para a prática e para o entendimento na perspectiva da base comunitária, vem sendo o meu desafio, desde que eu tive uma experiência como consultora no próprio IFAM, no programa de salvaguarda da capoeira. Então, por alguns meses, eu atuei junto ao órgão, e era essa figura de articulação também, de produção intelectual, mas de mediação com o campo de mestres e de praticantes da própria capoeira para a elaboração de um plano de salvaguarda. Pensar patrimônio cultural me encanta muito, porque tem a ver com saberes locais, com saberes, fazeres específicos, né, de pessoas e de mestres, e de uma dimensão de população que foi invisibilizada por todos os processos históricos e políticos do país. Né? Durante muito tempo se considerou que patrimônio eram as edificações, eram, sobretudo, expressões culturais ligadas à elite, à produção das elites. E desde o momento que eu percebi que existia uma outra frente, uma outra entrada, uma outra linha de fuga dentro da perspectiva do patrimônio, que é a dimensão imaterial, que é ligada aos lugares, aos fazeres, às celebrações, às expressões, né, aos ofícios de pessoas que a gente convive, circula pela rua, e dos lugares mais escondidos que a gente pode ter nesse Brasil, ser isso, né, essas práticas serem vistas, serem reconhecidas e terem a possibilidade de ser incentivadas e estimuladas pelo entendimento do patrimônio cultural, para mim foi muito rico, porque a gente ainda enfrenta uma luta muito desigual e intolerante em relação às camadas populares, né, às classes populares, e a matriz africana e a indígena também, né, outras ditas chamadas minorias, sempre tiveram esse patrimônio, essa cultura escondida. E aí, quando eu tive acesso e quando eu comecei a perceber que o patrimônio me encantava, não só pelo seu aspecto de política pública, mas por tudo que ele mobiliza, eu venho desenvolvendo isso no âmbito de pesquisa, pesquisa acadêmica, inclusive. No momento, eu sou mestranda num programa de educação, comunidades e movimentos sociais na Universidade Federal de São Carlos. E o meu tema de pesquisa vem sendo essa prática e um pouco dessa trajetória que eu também venho venho imersa, assim, venho me dedicando. E aí o LabSales, quando eu vi a chamada, num dos eixos, né, a territorialidade, os saberes locais e a possibilidade disso ser linkado com a cultura digital, eu já me senti tocada, impactada logo de cara. E o primeiro projeto pensado, na verdade, não foi o que eu enviei. O primeiro projeto pensado era o desenvolvimento, era fazer um laboratório que a gente conseguisse desenvolver uma plataforma colaborativa para interação e disposição de base de dados, catalogação dos inventários que estão sendo produzidos pelas comunidades, mas eu não tinha a expertise da programação. E numa breve conversa com algumas pessoas e tal, ah, isso vai ficar caro porque a gente vai ter que ter um programador no processo. Eu ainda não tinha uma imersão tão grande ao ponto de pensar que poderiam ter sim, né, participações e articulações de programadores locais. Enfim, eu meio que eliminei essa possibilidade, porque imaginei que não daria conta, que o recurso das bolsas não daria conta de manter um programador ou alguém, né, muito interessado e instigado para desenvolver essa plataforma como laboratório do LabCells. Hoje, pela estrutura que eu presenciei do próprio CEL, que foi o CEL Horizonte, essa plataforma de um modo ou de outro seria muito difícil ser viabilizada, porque nós temos lá um laboratório que ainda não estava em pleno funcionamento, os equipamentos não estavam com internet, há toda uma necessidade estrutural lá ainda, do laboratório para ele estar, né, tá em pleno uso, para de fato viabilizar que uma ação como essa de plataforma fosse finalizada, ou pelo menos iniciada, e que depois o processo se dá, ele é contínuo, né? Então, hoje também eu percebo que, sei lá, foi bom não ter. Foi bom não, né? Não viabilizaria de qualquer forma. E aí, o projeto que eu submeti foi o Lab Inventário, pensado em parceria com o João Paulo Vieira, que é um ativista também dessa perspectiva de patrimônio de base comunitária, e ele é aqui do Ceará, local onde eu estou agora. E que juntos, um parceiro de projetos e de pensamentos e ativismo, a gente se conheceu há alguns anos e a gente pensava em desenvolver alguma coisa juntos. Propomos, com base na experiência que ele tem já aqui no Ceará, de desenvolvimento de inventários participativos com comunidades, e eu também sendo essa pessoa que pesquisa, que tem algumas experiências, só que em outros territórios, né, em outro estado, inclusive. A gente propôs pensar junto, a gente se propôs a pensar juntos esse projeto, que é um inventário de referências culturais a ser desenvolvida e sendo desenvolvida na comunidade de Alto Alegre, que é uma comunidade quilombola, que há alguns anos vem lutando pelo reconhecimento das suas terras, isso aconteceu recentemente, e incorporar elementos da matriz africana na troca para que esse inventário seja produzido. Tanto das minhas referências culturais de matriz africana, que são outras, né, de um outro território, de uma urbanidade, de um outro local geográfico, socioafetivo, com as referências da comunidade aqui, que tem outros desafios, e que só é possível pensar processos a partir dessa atividade. Então, ele foi pensado enquanto Desculpa, laboratório, que caiu aqui. Só é possível pensar processos. a partir dessa interatividade, né, desses processos interativos entre as referências e os saberes que eu disponho para o desenvolvimento desse laboratório e os deles, as tecnologias deles lá locais. E agora a gente está nesse processo. No primeiro momento, o Lab, ele também, ele teve um tempo, uma dinâmica e um tempo muito local, específico, até um tanto burocrático, para que ele pudesse ser iniciado. E nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque o CEL está localizado a pelo menos uns 10 quilômetros, 7 a 10 quilômetros da unidade do CEL, e aí não temos transportes disponíveis. Teve uma dificuldade de mobilizar turmas e fazer com que nós contemplássemos tanto pessoas estudantes de Horizonte, que é o município que está localizado, a comunidade, mas também da própria comunidade. Então, a gente foi tendo alguns processos que, ao mesmo tempo, eram dificuldades, eram desafios, mas que também foram apontando caminhos possíveis, e a gente teve que pensar, repensar toda a ocupação. Isso certamente que traz um ganho, né, que traz um impacto positivo, porque a gente começa a perceber mesmo o quanto, né, de fragilidade também existem nas dinâmicas locais, mas também outros desenvolvimentos, outras interações, outras conexões, para que a ocupação seja de fato viabilizada. E isso gerou, acabou gerando contatos mais ampliados do que aquela dimensão pensada inicialmente para o lab. E ela ainda está acontecendo, né? Estou falando contigo, mas a gente está nesse processo. Alguns microprodutos já foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos. A minha relação com a comunidade, o vínculo está sendo fortalecido a cada dia. Então, eu também estou vendo um valor imenso nessa possibilidade do LabCeus de agregar, de aceitar propostas de ocupações de outras localidades, né, de pessoas de outros territórios, enfim, nessa interatividade. Uhum. E a ideia do laboratório dentro desse inventário participativo, onde você enxerga a parte mais laboratorial em relação a outros processos que vocês já desenvolveram antes? Sim. A parte laboratorial, eu acho que vai desde o pensar juntos a disposição de sentar no espaço em que as máquinas... Porque laboratório, para mim, é tudo, assim, né? É desde chegar na comunidade, são as vivências externas ao uso dos equipamentos, todo o processo, para mim, é pensado como um laboratório. Mas se a gente tiver que especificar o laboratório da cultura digital ou do uso digital no lab, ele está sendo pensado, ele foi pensado desde o momento que a gente decide quais processos, quais referências serão mapeadas, identificadas e documentadas pelo laboratório. Ou seja, a gente está tratando nesse momento de uma discussão ainda anterior, que é de discutir com a comunidade qual referência, qual expressão, o que é que a gente vai inventariar. Então, isso é decidido, né, coletivamente, e já é parte do processo do laboratório. Uhum. Depois que se decide coletivamente, lá com os participantes, com os sujeitos, qual é a referência que a gente vai inventariar, a gente vai também pensar junto, já tem pré-pensadas ferramentas que serão as de registro e documentação desse processo, que é o uso de blogs, né, para registro dos processos, para os relatos, os registros através de fotografia e vídeo, a produção, edição e finalização desses materiais, desses processos. Então, o laboratório na cultura digital seria incorporação desses elementos, desses dispositivos e as ferramentas quais nós utilizaríamos para o tratamento dessas imagens, para a finalização desses vídeos e desses processos sendo jogados na rede. Então, uma plataforma que foi pensada para a inserção do blog e que o blog já foi criado, na minha perspectiva como ocupante, é a plataforma Cultura Digital BR. Uhum. Sim. E dentro dessa parte da documentação, tem uma parte que corresponde, digamos, a você, que você está relatando o processo, mas tem outra parte que é de participação coletiva também na elaboração desses conteúdos que vão ser documentados? Sim. Essa metodologia, né, que a gente propôs no Lab Inventário, ela é uma metodologia que parte do princípio participativo e compartilhado. Então, eu vou ter, certamente, né, enfim, sou um sujeito ativo desse processo, então eu vou ter percepções e relatos, quais estão sendo compartilhados, e a partir dessa imersão que nós estamos agora, que nós programamos para acontecer durante os próximos 17, 18 dias, que é para dar daqui, deixa eu ver, segunda-feira, dia 20, até o final, no início de agosto, ou seja, cerca de 15 dias, nós estaremos nesse processo lá com a comunidade, em que elas incidirão, em que a gente vai produzir, em que a máquina, a câmera não será portada só por mim, em que a produção do blog será já junto, né, com essas participantes. Há essa demanda, a gente já teve o feedback, né, o laboratório já teve o feedback, que há essa demanda, há esse interesse. Então, isso para a gente também foi muito mais valioso, porque a gente projeta longe da comunidade. Quando a gente chega na comunidade, pode ser que o desejo dela seja totalmente outro. Como houve essa confluência, esse interesse, então isso também foi muito valioso. E aí, a partir desse processo agora, todos os posts, os relatos, né, a ideia é que eles, sujeitos das suas narrativas. Então, é claro que eu vou auxiliar apresentando os softwares, e, enfim, a gente utilizar as edições e as produções através dos softwares livres, que são GIMP, que é o próprio Inkscape, que é a produção de edição de vídeo através do Kden Live. Esses programas, eles serão incorporados, mas a narrativa, a partir desse momento, ela deixa de ser só o meu olhar, e ele se torna um olhar dos agentes, né, para o que eles pensam. Eu não, a gente não pensa na perspectiva de ser porta-voz, né, eles serão sujeitos da sua própria narrativa. Nossa. E como foi a sua experiência com mediação? E qual é o papel que você reconhece ou que você imagina que é o mais efetivo, né, para esse tipo de projeto? Sim. Eu sou, assim, tenho um perfil bastante orgânico, então eu não consigo me restringir a determinados papéis, assim, a determinadas atuações, e eu acabo sempre sendo essa pessoa que também, de alguma forma, propõe esse processo da mediação. Mas a mediação no LabCelzinho especial, ela conta com algumas pessoas na equipe para essa articulação. E nós tivemos a vinda do André Moraes, que está sendo o mediador dessa ocupação, desse lado. E é de extrema importância, porque o mediador, ele vai ser essa figura que vai entender a complexidade do equipamento, no caso do céu, ele vai entender a complexidade do território, onde, no nosso caso específico, que ele extrapola, né, os compartimentos, a estrutura, o local do céu, ele sai para fora do céu e ele atinge uma outra comunidade, e ele também vai pensar todos os equipamentos, todas as estruturas possíveis de inter-relação com a ocupação. A figura do mediador é fundamental. Eu acho que ele tem que ter essa disposição, como teve, né, André, em se deixar ser afetado, manifestado pelo tema da ocupação, pela realidade local, e ele tem que ser essa figura bastante, né, dinâmica, quem vai fazer essa transição entre o território da ocupação e todas as suas complexidades e o programa, a proposta do LabCelz. E também ficar atento a outros agentes não só pessoas, grupos, mas, né, a mobilização de agentes locais, artistas, produtores. Tem que estar bem ligado, acho que, nessa cena da produção cultural local, e não só cultural no sentido, né, da expressão da cultura, mas, enfim, ativistas dos vários segmentos, ambientalistas, políticos, orgânicos, políticos, eu digo, micropolíticas, né? Políticos da sociedade. Tem que estar ligado a essa cena para que ele tente uma mediação que faça essa confluência de interesses, de potenciais para o programa, para o Laboratório de Cidades Sensitivas, que, inclusive, né, a gente já tem um apontamento, uma frente, que vai ampliar para além dos equipamentos dos céus. Então, a mediação é fundamental, ela precisa ter esse olhar catalisador e, ao mesmo tempo, difusor, um olhar que absorve e um olhar que devolve a absorção do território em que o laboratório está acontecendo, para que ele consiga converger forças e trazer, né, trazer potencialidades para dentro das ocupações. Então, em alguma medida, eu também acabo tendo esse papel, porque eu não consigo estar nos lugares sem pensar a ocupação. Eu estou em estado de ocupação. Então, estado de performance e ocupação. Todos os lugares por onde eu vou e as pessoas com quais eu converso, eu tento, de alguma forma, perceber uma ponte ou uma conexão para que a ocupação seja e tenha e sofra influências dos agentes locais. Então, foram, inclusive, estabelecidas sabe, parcerias, despertou a ocupação, inclusive, acho que é muito interessante citar isso. A ocupação acabou despertando interesse de pessoas que desejavam ir para o quilombo, são aqui, né, são moradores, são cidadãos da terra. E ouvindo falar do quilombo, só que a comunidade está, o horizonte está pelo menos uns 40 quilômetros, né? Uhum. 40 minutos aí, quase uma hora. É perto e é um perto longe. Então as pessoas daqui têm essa chegar lá, mas elas não tinham ido ainda por algum motivo. E o fato de eu estar aqui despertou o interesse. Foi o caso de Ítalo Adler, que é um artista, um multiartista das áreas visuais e digitais, que esteve com a gente, como por exemplo, nessa semana, em uma das atividades. E aí outras figuras aqui entrando em contato comigo, hoje também tem a possibilidade, no período da tarde, da gente ir para lá, só para essas pessoas terem contato, elas são daqui, olha que interessante. E eu de um outro território também mediando essa primeira chegada de artistas e de pessoas que têm interesse em colaborar, em desenvolver projetos com o quilombo, mas ainda não tinham chegado. Uhum. E em alguma medida, porque assim, a mediação do LabCells, ela é muito pontual, ela foi pontual no nosso caso. Sim. Ela durou 4 dias. Depois disso, a gente tem que dar um jeito dessa mediação continuar, né? Da ocupação continuar em fluxo, em contato com os equipamentos e com a galera. Certo. Aí, mas você mantém um contato frequente com o mediador por via telemática, né, também? Sim, sim. Não, inclusive a cultura digital é extremamente presente, né? Esse processo que a gente está tendo agora, a gente continua tendo a distância, ele vai recebendo relatos e o mediador é a pessoa que está em total comunicação e conexão. A gente troca muitos feedbacks. Uhum, certo. E você teve instâncias de comunicação ou colaboração com outros projetos do LabCells? Isso foi facilitado ou aconteceu de alguma forma? Aconteceu. Assim, a gente tem um grupo, né? Grupos no Telegram e em lista de e-mails, em que todos os projetos estão nesses grupos e a gente vai trocando informações. Foi muito estimulado que a gente conversasse e, de fato, né, que projetos que tivessem algum interesse de diálogo mantivessem. Nós só não tivemos oportunidade presencial, o que eu até comentei, que seria muito bacana se houvesse um encontro dos projetos, das ocupações, e que a gente pudesse apresentar uns aos outros os processos e as ocupações desenvolvidas. Presencialmente, a gente não teve essa possibilidade, esse recurso, mas por via, né, de conferências, de grupos de e-mails e grupos interativos, vamos chamar assim, uhum, isso foi estimulado e ele continua acontecendo. Eu soube da maioria das ocupações que estavam acontecendo, por trocas de posts, de links, e as outras ocupações também souberam aqui do Lab Inventário. Certo. E a última pergunta é: qual é a sua opinião, digamos, mais como um todo, sobre o programa do LabCells? Bom, a minha percepção, a minha visão, né, não só como aquela pessoa que teve, que foi impactada pela chamada, mas também por quem está vivenciando essa ocupação, é positiva. Eu vejo no LabCells uma possibilidade, de fato, de transformar, né, de ser um embrião ou uma semente, um processo embrionário de transformação das relações com os espaços, com os territórios e com as linguagens que podem potencializar relações no âmbito digital, das tecnologias digitais, mas de todas as outras tecnologias, das sociais, das interativas, da vivência. E ele traz essa possibilidade, ele propõe essa possibilidade de a gente repensar os nossos territórios. E eu estou vivenciando isso na prática, né? Para mim foi um projeto e um programa que, né, deveria ser estimulado, pensado, inclusive refletido sobre as suas potencialidades enquanto campo de pesquisa né, na sociedade. Eu acho que o Lab Cells ele tá sendo um projeto piloto de incidência sobre transformações de afetividade e de sociabilidade nos territórios, e, portanto, ele vai ter, certamente, né, ele vai ecoar uma série de desdobramentos no campo das políticas culturais, no campo das pesquisas acadêmicas mesmo, porque ele é também, né, ele também gera esse fluxo, é um projeto ligado à extensão da Universidade Federal de Pernambuco, ao programa de extensão, né, da universidade. Uhum. Então, vai incidir em diversos campos da sociedade, desde da base da política pública, desde pensar, né, políticas que continuem viabilizando esses processos, mas dessa micropolítica que é a do território, que é a do cotidiano, que é a da vivência, que é a transformação de agentes que estão articulados nos seus espaços, pensando ressignificação de relações das suas culturas locais. E a cultura digital, ela está sendo a mídia, dentro dessa perspectiva de mediação, eu acho que as tecnologias digitais, os laboratórios, eles têm essa função de meios para a viabilização desses processos. Então, porque eles têm tanto, né, viabilizar produção de robóticas, de terminais, enfim, de soluções mais tecnológicas mesmo, de experimentação. Eu acho que a coisa da residência, né, da experimentação, do fazer laboratório em tecnologia, ele vai desde essa produção que envolve as robóticas, enfim, mas também dessa tecnologia outra que incorpora, que ela mais é mediadora dos processos, como está sendo no caso da nossa ocupação. Ela está sendo um meio pela qual ela colabora na difusão, na documentação, no registro, na documentação e na difusão cultural. Ela está sendo a própria mediadora do Lab para com a sociedade, porque para a gente ela está sendo a plataforma, né, no sentido mais amplo, de documentação e de registro e de difusão dos nossos processos. Portanto, ela está sendo um processo de mediação. Uhum. Ela está sofrendo, ela está influenciando, ela está sofrendo mediar a relação do Lab em Amparo com a sociedade, de forma ampla.